na BP sigla 2. Desenvolvi meu flow, devo minha vida ao rap, por ser o que sou. Rio de Janeiro é o pau, eu tô pronto pro show. Eu e a rima, rima e eu somos como John e Paul. Na BP sigla 2. Desenvolvi meu flow, devo minha vida ao rap, por ser o que sou. Rio de Janeiro é o pau, eu tô pronto pro show. Eu e a rima, rima e eu somos como John e Paul. Somos como John e Paul, como Ringo e George, como Erasmo e Roberto, como Hendrix e o Rock, como Adão e Eva, o Suspense e Hitchcock, o Terror e Stephen King, o Popó e o Boxe, como o Peixe e o Mar, como a Lua e o Céu, a Rima e o Riscalação, como a Noiva e o Véu, Hóspede e Hotel, Telefone e Grambel, os Trovões e a Chuva, a Caneta e o Papel, a Puta e o Prazer, o Crime e o Réu, a Barbie e o Ken, a Abelha e o Mel, a Lois e o Superman, o Soldado e o Quartel, a Voz pra quem canta bem, a Criança e o Carrossel, Polícia e Propina, Dinheiro e Liberdade, a Levada e o MC, MC que eu digo de verdade, sucesso e vontade, traição e amizade, Olivia e Popeye, político e sacanagem, menor de rua e a cola, o bandido e sua pistola, o rei e a coroa, o Pelé e a bola, a lágrima e quem chora, a sogra e a nora, o CD e a música, o sapato e a sola, a culpa e o culpado, o sangue e o assassino, o latino e sua madre, a igreja e o sino, ganância e desespero, a pátria e o hino, incêndio e bombeiro, o rico e o traje fino, a dor e o grito, eleição e comício, piada e riso, a guerra e o míssil, Equador e Quito, Faraó e Egito, a comemoração e os fogos de artifício, Papa e o Vaticano, muçulmano e Meca, Beethoven e o piano, 130 é a hora certa, como Boutique Cid, como Bonnie Clyde, se você ama alguma coisa eu amo a rima muito mais. Na BP sigla 12, desenvolvi meu flow, devo minha vida ao rap, por ser o que sou. Rio de Janeiro é o pau, eu tô pronto pro show. Eu e a rima, rima e eu somos como John e Paul. Na BP sigla 12, desenvolvi meu flow, devo minha vida ao rap, por ser o que sou. Rio de Janeiro é o pau, eu tô pronto pro show. Eu e a rima, rima e eu somos como John e Paul. Como Correio e a Carta, a Revolução e Lamarca, a Inveja e a Desgraça, o Amolador e a Faca, Noé e a Arca, Pré-História e o Primata, a Cana e a Cachaça, as Rodas e a Estrada, o Infinito e o que não acaba, os Tijolos e a Casa, o Escuro e a Madrugada, a Chava, Henkes e o Raga, o Banco e a Praça, o Leite e a Nata, o Ovo e a Jama, o Vencedor e a Taça, a parceria é perfeita mesmo sendo indesejada, se eu não visse os detalhes, eu não seria nada, talvez a Rima e eu seríamos como azeite e água, e veria minha vida ser totalmente mutilada. Mas esse não é o caso, somos como a voz do dado, o alvo e o dardo, o pecador e o pecado, o mensageiro e o recado, o Beck e o chapado, o BB King e o Lucille, Leandro e Leonardo, Lapa e os Arcos, Cuba e Fidel Castro, o esgoto e os ratos, o pé e o passo, DJ e o vinil, o cigarro e o maço, arrependimento, perdão, universo e os astros, o pincel e o pintor, o elenco e o diretor, como o Corcovado e o Cristo Redentor, o sol e o calor, o frio e o cobertor, do mão e o avião, a oração e o pastor, como o dente e a gengiva, a unha e a carne, a boca e a saliva, a Betty e o Barney, o bêbado e a bebida, as minas e o charme, o café e a insônia, a Cinderela e a carruagem, o final e a saída, o rapper e a base, sempre estarei tramando planos como kamikazes, rima é minha vida, acho que todo mundo sabe, e a BP sigla 2 vai invadir sua cidade. Na BP sigla 12, desenvolvi meu flow, devo minha vida ao rap, por ser o que sou. Rio de Janeiro é o pau, eu tô pronto pro show. Eu e a rima, rima e eu somos como John e na BP sigla 12, desenvolvi meu flow, devo minha vida ao rap, por ser o que sou. Rio de Janeiro é o pau, eu tô pronto pro show. Eu e a rima, rima e eu somos como John e Paul. Na BP sigla 12, desenvolvi meu flow, devo minha vida ao rap, por ser o que sou. Rio de Janeiro é o pau, eu tô pronto pro show. Eu e a rima, rima e eu somos como John e Paul. Na BP sigla 12, desenvolvi meu flow, devo minha vida ao rap, por ser o que sou. Rio de Janeiro é o pau, eu tô pronto pro show. Eu e a rima, rima e eu somos como John e Paul.